Eu escrevi essas palavras para homenagear os nossos fãs, mas hoje eu vou pedir licença aos nossos fãs e homenagear com essas mesmas palavras a nossa maior fã. Passos que acompanham meus passos, olhos que me guiam sempre, mãos que sempre oram por mim, boca que só me fala assim, voz que sempre canta o meu canto, amor de mãe é assim. Orações, eu vou pedir a Deus que ilumine os passos seus. Agora, eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá, mas ela sabe que depois que cresce um filho vira passarinho e quer voar. Eu nem queria continuar ali. Agora, minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar. E agora vamos ver o quê? Assim. Quero ouvir. Pôr no pé, sempre ao lado do meu pai, da pequena cidade ela jamais saiu. Ela me disse assim: meu filho, vá com Deus, que esse mundo inteiro é seu. Valor, quero ver. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá, mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar. Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar. E o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar. Vocês. Minha mãe na porta, eu deixei chorando a minha vez.